coelhinho branquinho, bonitinho, estava naquela relva verdinha, numa bela manhã ensolarada, quase em frente à sua toca, escrevendo várias folhas de papel. E nem percebeu que uma raposa faminta veio se aproximando silenciosamente, vagarosamente, e aquela raposa até salivava. Ali estava diante dela o seu café da manhã, e a raposa se aproximando silenciosamente, sorrateiramente, estava se preparando para abocanhar aquele lindo coelhinho branco, rechonchudinho. Ah, que delícia! A raposa só pensava na carne que ele ia devorar, mas de repente a raposa ficou curiosa. O que é que esse coelhinho está escrevendo? E por que que ele está tão concentrado? A raposa se aproximou do coelhinho e colocou assim a pata sobre a sua cauda, que parece aquele pomponzinho, e prendeu o coelhinho. E disse: coelhinho, antes de eu te devorar, o que é que você está fazendo? E o coelhinho disse: ah, dona raposa, eu estou escrevendo a minha tese. Uma tese? Para que uma tese? Ah, é uma tese inédita que eu vou defender, se eu não for devorado, lógico. É uma tese que eu vou defender na universidade, mostrando e provando que não são as raposas os nossos predadores, e sim que nós, os coelhos, somos os verdadeiros predadores das raposas. E a raposa começou a rir. Quá, quá, quá, quá. Os coelhinhos são os nossos predadores? Essa é a tua tese? Ah, que tese absurda! E o coelhinho disse: dona raposa, não ria não. Eu posso provar a senhora. Se a senhora for comigo até a minha toca, eu vou provar a senhora que nós, os coelhinhos, somos os predadores das raposas. E a raposa pensou assim: ah, ele está querendo me arrastar para sua toca. E no mínimo lá dentro tem outros coelhinhos. E esses coelhinhos pensam que podem me vencer. Quer saber de uma coisa? Eu vou com ele lá na toca e vou devorar tanto ele como seus irmãos. Vou devorar todos. Aí a raposa, depois de pensar isso, disse para o coelhinho: está bem, quero que você me prove essa tese. Me leve até a sua toca. E o coelhinho foi na frente e a raposa caminhando atrás. E o coelhinho entrou na toca. E era uma grande toca, sabe? Não era uma toca pequenininha, não. Tinha, sim, o aspecto de uma caverna, de uma gruta. E o coelhinho entrou e a raposa entrou atrás, pensando: deve ter muito coelho aí dentro. É hoje, é hoje. Mas quando a raposa entrou naquela escuridão, do lado de fora da caverna, se escutou os grunhidos desesperados da raposa. E a raposa gritava: socorro, socorro! E a raposa, silêncio total, provavelmente morreu. Aí o coelhinho sai da toca, todo contente, com seu bloco de papel, vai novamente para aquela bela relva verde e continua escrevendo a sua tese, quando aparece um lobo faminto. Um lobo que fica muito feliz de ver à sua frente o seu dejejum. Um belo café da manhã. E o lobo também, cautelosamente, traiçoeiramente, vagarosamente, pata por pata, vai se aproximando pelas costas do coelhinho, quando percebe que ele está escrevendo ali muito concentrado mesmo. E quando o lobo se aproxima, ele fica curioso. O que será que esse coelhinho está escrevendo, estando tão concentrado? Aí o lobo coloca a pata sobre o rabinho do coelho e o prende. E diz: coelho, antes de eu te devorar, o que é que você está escrevendo? E o coelho disse: Ah, seu lobo, é uma tese. É uma tese que eu vou defender. Tese? Que tese é esta? Ah, é uma tese que prova que nós, os coelhinhos, somos os predadores de raposas e lobos. Nós somos os predadores de muitos animais, inclusive de lobos. Aí o lobo começa a rir. Oh, essa é muito boa! Vocês, coelhinhos, os nossos predadores? Essa é muito boa! Eu vou te devorar! Aí o coelhinho diz: não, seu lobo, eu posso provar. Se o senhor for comigo até a minha toca, eu te provo que nós, os coelhinhos, somos os predadores, inclusive dos lobos. Aí o lobo pensa assim: ele quer me levar para a toca? Porque provavelmente tem outros coelhinhos lá dentro. E eles vão tentar me dominar. Essa é muito boa, eu vou devorar todos. Quer saber de uma coisa? Eu vou com esse coelhinho na toca. Aí o lobo disse: está bem, coelhinho. Vamos até a sua toca, me prove a sua tese. E o coelhinho foi na frente, o lobo faminto atrás, pensando na quantidade enorme de coelhos que haveria naquela toca. E quando o lobo entra e ele desaparece na escuridão, do lado de fora daquela caverna, só se escutam os grunhidos desesperados do lobo que suplica por socorro, até que há silêncio total. E o coelhinho sai da toca todo contente, trazendo às mãos o seu bloco de anotação, a sua caneta, e ele vai ali, senta-se à relva e continua escrevendo. Foi quando apareceu um lobo mais feroz ainda. E a história se repete. Antes de devorar o coelhinho, o lobo resolve ver que tese é essa dentro da caverna que prova que os coelhinhos são os predadores dos lobos. E quando aquele lobo entra, o que é que ele vê? Ele vê, do lado esquerdo, restos de ossos de raposas, muitos ossos. Do lado direito, ele vê restos de ossos de lobos, muitos ossos de lobos. E quem ele vê à frente dele? Um leão enorme, que rapidamente pega aquele lobo e estraçalha e devora prontamente. E o coelhinho sai da toca todo feliz, porque esta era a sua tese, a tese de proteção. Ele tinha um grande protetor, um leão, que o defendia de todos os perigos, e ele, em contrapartida, prestava um serviço valioso para o leão, levando até a toca raposas e lobos. Por isto, escute o moral desta história, desta ilustração. Nós estamos neste mundo e somos ingênuos e frágeis como esse coelhinho da história. Estamos neste mundo e sorrateiramente ciladas são preparadas pelo lobo e pela raposa, pelo astuto Satanás, que tenta nos devorar, nos destruir, nos estraçalhar. Mas se nós ficarmos nas mãos do inimigo, seremos devorados. Mas se nós dissermos para o inimigo, para Satanás, para este lobo feroz, para esta raposa astuta: Satanás, você tentou me prender e pensa que é o meu predador. Você supõe que eu esteja nas suas garras, mas é você, demônio, que está nas minhas mãos e debaixo dos meus pés, e sou eu o teu predador. E o demônio vai rir muito. Ah, é? Quá, quá, quá, quá, quá. Aí você diga pro demônio: quer ver? Entre comigo aqui nesta gruta. E o demônio vai entrar pensando que é uma gruta qualquer. Mas quando ele olhar, ele vai ver que é o túmulo de Jesus Cristo. Mas o demônio, ele não vai recuar não, porque ele pensa: o quê? O túmulo de Jesus? Ele está morto. Aí você entra com o diabo dentro do túmulo de Jesus Cristo. E Satanás, ao invés de ver um cadáver apodrecido, ele vai ver o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ressuscitado, poderoso, te dando poder e autoridade para repreender o inferno e colocar todos os demônios debaixo dos teus pés. E aí o diabo vai ver que você não está nas mãos do inimigo, mas sim, Satanás está debaixo dos teus pés, porque você tem como grande protetor o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.